Yo, Então eu digo, garota, sei que você tá em outra, mas eu tô aqui pra te fazer pensar, te mostrar que outro que você é minha garota, é. Cara, é rapaz, pra um beat de treta. 17 anos e 38. 17 anos e 38. 17 anos e 38. 17 anos e 17 anos e 17 anos e 17 manos, tenho 28, 17, tamo no corre do bordo do cabana ao centro, mano, é tudo nosso, dos bacanas sujo, mano, é nóis de novo. Investindo alto, lembrei a do tio, dinheiro a gente não tira do banco, o corre das notas, lembra o tibalzinho, dinheiro a gente só tira de branco. As 20 é a meta, mano, nós estamos salvando as espécies, ó, a flora especial, sacola louco, sacola no peso, ó. Paga o preço, ó. Mancada jamais sem palanga, penso. Pra não ficar penso. Pra mim são negócios, maneira da pessoal. Uau, uau. Filha da puta, não tapa, não morre. Uau, uau, uau. Fala de mim, mas o corre, ele corre. Sei que ele corre, dá mole no assume. Me disse ser homem. Por essas e outras questões, maninho, que eu só queria. 17 anos e 17 anos e 17 anos e 17 anos e 17 planos e 38. Desculpa, mano, eu não sou herdeiro. 17 manos querem me ver morto. Quero ver com a mãe que vai chorar. 17 anos e 38. Fabrício, desculpe, isso é discurso. Não, isso não é discurso. Discurso me lembra algum velho russo ao falar de armas e maioridade num país sem norte, só polaridade. Fato todo pobre já vai nascer preso. E pra ser morto não existe idade. E pra esses jovens militantes, estudantes, elegendo militares, aos milhares querem intervenção sem noção. Me imagino que são idiotas se armarem com 17 anos e 38, 17 anos e 38, 17 anos e 17 anos e 38. Um dia numa festa de branco, daquelas que sempre acabam em briga, uma estudante bem equivocada fez uma piada e me chamou de amiga. No mínimo pensei, mas que racista. Só depois tive certeza quando a mina branca perguntou meu nome, de qual morro eu era e se eu tinha seda. Quis zoar a patricinha se eu fosse mais barbudo e empoderado, mas naquela mesa tão gentrificada meu lugar de fala era ficar calado. Nessa um brother de dread e violão mentira chegou tocando um legião. Fará Oeste Caboclo, mais de 7 minutos, mano, onde eu só queria 17 anos e 38. E 38, 17 anos e 17 anos e 17 anos e 17 anos e 17 anos e 38. É o sonho de todo vagabundo.